você tá mexendo, mas mexendo com meu coração. Eu sei, vem, me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. Yeah. Bust. We'll be right back. I want Lemon gold. Yeah, I already told you. That's what I saw. Black walls and purple pills. I'm not a prophet, just a messenger. Thank you. Okay.